Este áudio retrata de forma mais a videoaula para aqueles que não têm condições ou tempo de ficar de lutar apenas ouvindo esta videoaula. Esta vídeo pertence a videoaula das desmontagens, no capítulo 2, sobre informações técnicas, universal, tanto quanto o trato. Aqui está a tradução, tampa de extremidade para um endoscópio. A unidade é configurada para permitir que o endoscópio seja introduzido do paciente por meio de operação do curto ou de pequeno. Aplicações deste equipamento. A6-1-2-7-6 é a patente atual do equipamento. Instruções para a realização de exames médicos do interior da cavidade ou do por inspeção visual. Por exemplo, dispositivos de iluminação para o canal superior, por exemplo, exópios. Gastroscópios são a etnia alta. Efeitos da aplicação relacionada. Este pedido reivindica para Eurovision Application SRR number 1.60, posado em outubro do ano 2007, que é aqui incorporado por referência em sua idade. Por presente, refere-se geralmente ao dispositivo médio, principalmente a um acessoscópio. O fundo, informação de fundo, CEP ou informação auxiliar. Os endoscópios são feitos na técnica de cirurgia minimamente invasiva para a dos auxiliares e dispositivos em locais do corpo de paciente. Por exemplo, dispositivos baseados em caráter são introduzidos através do canal de trabalho, como canal acessório. Um óbvio em um local do corpo do paciente. Uma técnica estabelecida como guia de fio, que é aquele cabo preto do endoscópio, é comumente usada para guiar em caráter extrema inteiramento para um local do corpo de um paciente, que inclui direcionar uma guia de fio através de um canal de trabalho local-alvo. 2. Inserção proximal da guia fora do corpo. 3. Enfiar o de entrada, um catéter de entrega, em lume de fio em todo o segmento proximal da guia. Normalmente é a extremidade abusível do endoscópio, independentemente de fabricação. Para o local-alvo é a passagem através de um lumen ou canal de trabalho, um endoscópio, para um tubar ou outra estrutura alimentar em uma pressão hidrogênica. O dispositivo é positivo de tratamento, tal como um senso ou balão inflável com fluido em sua extremidade distal, aplicado em local por tubo obstruído ou erinóide. O cárter também pode ter um fenda mental, uma menta fundal, tal de corte ou agulha deposta em perfuridade distal, papiloto e esfíncter. Ou também um tipo de ferramenta. Pode-se em extremidade interior ou cárter ter uma abertura para distribuição de fluido até um segundo lume. Que lumen, pessoal, que ele tiver é origem ou canal iluminado. Por exemplo, fluido radioopaco, para fluoroscopia de contraste, adesivo ou em guia ficante, aplicação alvo, etc. Diz que em guias de fio inedido pode exigir também até de aparelho de tratamento, como por exemplo, catéter balão, pode ser substituído por um catéter de ação. A imitação de pessoal é aquela que não utiliza de balões. Em um aplicativo de procedimento, o balão é direcionado para o de um dos venos, que realmente a idade do órgão. E, por exemplo, uma artéria, um duto, ou outro lundor, ou outro origem do. Conforme acima, conforme no áudio anterior, aí, o fluido enviado para inflamar o balão, o modo dilatar e esteriose, em procedimentos estão efetivamente concluídos. Neste momento, no entanto, os procedimentos e prosseguem a dilatação da estase, com a ação estérte utente para manter a permeabilidade do lume reaberto. Esse stent, ao aqui, ele se refere como se fosse para fazer abertura ao órgão intracorpórea. Pode exigir que o balão seja para permitir a indução de um catéter e implantação de stent, a menos que o catéter de colocação de balão, tempo, colocação ou inlocação seja usado para a realização dos stents ou das estenoses e a colocação do stent. É preferível que o FIA no lugar de orientação da implantação do stent e a navegação o modo na interferido ou atrapalhado pelo no momento volta ao lume. Este